tá tudo bem não estar. Querem nos fazer varrer pra dentro do peito. Querem com isso calar os nossos defeitos. Querem nos acostumar viver desse jeito. Querem manter como está com frases de efeito. Você reclama demais, tem que ser mais positivo. Você questiona demais, tem que ser mais propositivo. Você pensa demais, tem que ser mais proativo. Parece triste, aliás, cadê o seu sorriso? Tá comigo. Livre, livre, livre. Eu sou livre. Repita comigo. Reclama demais, tem que ser mais positivo. Você questiona demais, tem que ser mais propositivo. Você pensa demais, tem que ser mais proativo. Parece triste, aliás, cadê o seu sorriso?